O ser humano, nas diferentes culturas e em todas as épocas, sempre se inquietou com perguntas como: de onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? Como podemos saber se, de fato, Deus existe? Para os que creem nas Escrituras Sagradas, há ainda outras questões. Como se dá a revelação? Em que se baseia a ética? Jesus era Deus, um simples homem, ou as duas coisas ao mesmo tempo? Como relacionar razão e fé? Essas são apenas algumas das questões que costumamos fazer na busca de nortear a nossa existência. Diante de tantas respostas possíveis e visões diferentes, algumas pessoas especialmente iluminadas nos orientam para aquilo que representa o pensamento genuinamente cristão, evitando confusões na compreensão de nossa fé. Essas pessoas são consideradas doutores e doutoras da Igreja. Dentre elas, há um homem de espetacular inteligência que possuía uma capacidade incrível para responder às grandes questões de seu tempo. Tomás de Aquino, o patrono dos colégios católicos, grande mestre da fé, cujo pensamento é, até hoje, bastante influente na teologia cristã. De nobre família, Tomás nasce no castelo Rocca Secca, em Aquino, na Itália, em 1225, e, como era comum aos meninos nobres de seu tempo, realiza os primeiros estudos no mosteiro da Ordem de São Bento, em Monte Cassino. Em seguida, dirige-se para a Universidade de Nápoles, onde conhece a literatura de Aristóteles, filósofo grego. Aos 19 anos, decide entrar na Ordem de São Domingos, criada cerca de 30 anos antes, abdicando de todos os títulos e bens da família, mas enfrenta grande oposição de seus pais, que tinham outros planos para ele. Extremamente resoluto, Tomás vence as oposições familiares. Parte para Paris e depois vai para Colônia, na Alemanha, cidades onde prossegue seus estudos, tornando-se, ao mesmo tempo, um auxiliar de seus mestres. Nessa época, ele já publica suas primeiras obras e, desde então, nunca mais deixa de estudar e ensinar, pesquisar e escrever. Leciona em diversas escolas e, por fim, cria sua própria universidade, apoiado por seus superiores dominicanos. Naquele contexto, o pensamento cristão era alicerçado, sobretudo, na filosofia de Platão, enquanto as correntes de pensamento que discordavam daquela teologia se baseavam na filosofia de Aristóteles. Tomás, conhecendo profundamente ambas formas de pensar, consegue defender a doutrina cristã utilizando o próprio pensamento aristotélico, apontando suas ideias para a prática do bem e pregando constantemente a esperança e a caridade. A partir de então, fica conhecido como um dos pensadores cristãos mais influentes e cultos até os dias atuais. Publica muitas obras, dentre as quais a mais importante é a Suma Teológica. Apresenta uma proposta educacional e filosófica denominada Escolástica, que procurava a harmonia entre razão e fé. Em seu tempo, havia um temor em relação ao avanço da civilização ocidental, como se isso fosse destrutivo para a fé. Tomás, ao contrário, valoriza essa perspectiva e a defende, acreditando que a existência espiritual e intelectual podem crescer juntas. Para ele, a razão última da existência humana é a união e a amizade eternas com Deus, a felicidade perfeita e sem fim de vê-lo face a face. Isso é um dom divino que tem implicações para a vida de cada pessoa. Para chegar a Deus, é preciso pautar a existência em atitudes corretas, baseadas na paz, na justiça, na caridade e na santidade. Tal orientação de vida é o caminho da felicidade e a partir dela se estrutura a moral. Ou seja, os que verdadeiramente desejam ver Deus irão necessariamente amar o que Ele ama. Esse amor fundamenta a moralidade que transparece nas escolhas cotidianas de cada um. Tomás escreveu sobre diferentes aspectos e exigências da vida cristã. Após uma vida dedicada a refletir, ensinar e escrever sobre a relação entre razão e fé, ele faleceu em 1274, aos 49 anos de idade, enquanto viajava para participar do Segundo Concílio de Lyon, para o qual fora convocado pelo Papa. Peregrinos visitam em Nápoles uma cela no mosteiro na qual São Tomás supostamente viveu seus últimos dias. Seus restos mortais estão abrigados em Toulouse, na Igreja dos Jacobinos. Quando foi canonizado, 50 anos após a sua morte, sua festa foi incorporada ao calendário litúrgico no dia de seu falecimento, 7 de março. Entretanto, porque essa data geralmente cai na quaresma, a festa foi transferida para 28 de janeiro. Ó grande mestre da fé, São Tomás de Aquino, sempre te ocupaste das questões que inquietam a humanidade, buscando respostas que nos façam caminhar eticamente, cientes de que, se construirmos um mundo mais justo e digno, gozaremos de eterna felicidade junto ao Senhor da vida. Intercede por nós, ó incansável doutor da Igreja, para que em nossas reflexões e estudos saibamos transformar nossa história segundo o projeto de Deus. Amém.